a mais linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Foi uma linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar o amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Thank you. ha, ha.